O artigo 30, número 1, tirem lá a vírgula entre o sujeito e o predicado, senão qualquer professor primário se zanga com isto. A denúncia de natureza criminal, vírgula, é feita? Não, aqui é que não pode ser, quer dizer, tem que tirar a vírgula, que não tem qualquer sentido estar aí a vírgula. E além de tirar a vírgula, penso que podia ser reformulado,